Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 16 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, edição especial do Café com a CBN nesta quinta-feira, recebendo aqui no estúdio Mesa de Café da Rádio Toca Notícia, o empresário Paulo Cusinelli Filho. Bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia aos ouvintes da CBN, um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. Paulo, que é um dos principais empresários do setor de materiais de construção aqui no oeste do Paraná, inclusive presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção no Oeste. Sim. É, assumimos essa função agora no começo do ano, né? A Comac é uma associação, comemoramos agora 30 anos agora numa festa, né, de premiação aos fundadores, né? É uma luta da classe empresarial, a sede é em Cascavel, né? Já tiveram presidentes em Cascavel, Toledo, Marechal, Medianeira, e pela primeira vez o pessoal me convidou e insistiu, né? Eu não gosto muito dessa, né? De ter mais foco no nosso negócio mesmo, mas resolvi dessa vez contribuir por 2 anos e estou tentando fazer o meu papel para fortalecer a nossa classe. A Comac completou agora 30 anos na nossa região, inclusive foi realizada uma grande festa ali no Hotel Rapaim. Sim, foram 400 pessoas, né? Nós somos a Comac, ela abrange desde Foz do Iguaçu, mais ou menos, até Ubiratã, e de Guaíra até Laranjeiras. Então, são mais de 60 municípios, são 292 associados, né? Lojas pequenas, médias, grandes, e algumas bandeiras, né? De defesa da classe, como combater a venda direta da indústria, né? É um problema muito sério quando a indústria vende direto para obras, né? Aí não passa pela loja de material de construção. Nós temos uma região boa, porque a Comac sempre teve uma atuação muito legal nisso, né? E também quanto à cobrança da taxa de frete, sabe que nós temos uma despesa muito grande, uma logística do material de construção para você entregar tijolo, areia, pedra, madeira, são cargas que custa caro, né? Que tem uma mão de obra difícil. Então, para que a associação procura sempre conscientizar tanto o empresário como o próprio cliente, né? Para que ele programe melhor sua compra, programe melhor sua entrega, para que esse custo, né, seja menos oneroso possível e para que as lojas tenham lucro, né? O comércio vive de lucro, para a gente gerar expectativa, crescimento, tanto para os nossos funcionários, né, para que você desenvolva também a sua cidade, a sua região, o seu comércio, tem que ter prosperidade em qualquer coisa. Então, essa é a orientação e é isso que a gente tenta aprender cada vez mais para poder passar ao nossos associados. Essa questão aí da taxa de entrega é algo que realmente nós temos que frisar sempre, porque vale ressaltar, né, que a taxa de entrega para uma loja de materiais de construção não é como a taxa que se paga a um motoboy, por exemplo, numa farmácia, num estabelecimento de gastronomia, para levar a mercadoria até o cliente. Ou seja, é toda uma logística, é caminhão, é funcionário, é carregador, enfim. Isso é que é o ponto que deve ser enfocado quando se fala na questão de taxa de entrega no ramo de materiais de construção. É isso, né? Você sabe que obra, né? Todo mundo que já mexeu com construção sabe que normalmente, né, as obras não têm uma programação exata, né? Às vezes produziu mais, usou mais areia, usou mais cimento, né? Mas mesmo assim existe, como essa taxa culturalmente ela é pouco cobrada ou se é cobrada com um valor muito pequeno, né, as pessoas deixam para pedir em cima da hora. Então já pedir em cima da hora você já tem que sair correndo, já tem, né, um dos maiores problemas que a gente tem dentro do nosso comércio é que todo mundo quer usar o produto, né, ele demora para programar, não programa, a hora que compra tem que ser em cima da hora. E outro problema é aquilo, né? Se não existe taxa, né, não tem programação. Então, né, o primeiro cliente teria já que ter essa programação. Segundo, se não tiver taxa, né, um exemplo que eu sempre dou, às vezes a pessoa passa com uma Hilux, uma caminhoneta bonita, linda lá, né? Se não tem taxa, ele vai pedir 5 sacos de cimento, que não tem um valor agregado muito pequeno. Hoje a loja vende, né, hoje o comércio vende um saco de cimento em torno de R$ 25, a margem bruta de lucro é R$4. Você vai colocar 5 sacos de cimento, 5 vezes 4, 20, dá R$20 bruto. Isso não paga qualquer frete. E às vezes a pessoa passa com uma caminhoneta dessa, ele tem condição de levar, mas ele não leva, porque sabe que não tem taxa. Então a taxa é muito justa. E outra coisa, se não cobrar, a pessoa, se vai usar 20 sacos de cimento, 5 sacos por semana, ele vai comprar em 4 vezes, compra 4 essa semana, 4 a semana que vem, isso dá uma despesa muito grande, né? Então, é uma luta, é uma realidade, eu acho que a gente tem que procurar mudar, né? Porque a pessoa tem que saber, tem que ter consciência que entregar um metro de areia é totalmente diferente de uma pizza, né? Ou de um remédio, né? E o produto é muito barato. Né, você pega um metro de areia, um metro de pedra em torno de R$60, R$70, né, quando que um frete é muito mais caro que isso. Frete, você vai pegar qualquer caminhão para fazer qualquer tipo de frete, você não consegue ir por menos de R$80, R$100, né, quer dizer, é mais caro o frete do que o próprio produto. Estou conversando aqui na CBN com o empresário Paulo Cusinelli Filho, do ramo de materiais de construção aqui em Foz do Iguaçu. A gente sabe que esse ramo de materiais de construção é um setor onde a competição, a competitividade entre as empresas também é bastante grande. Mesmo achatando margens de lucro, que é um fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos, há margem ainda para desenvolvimento de projetos sociais nessa área? Olha, todo o comércio, né? Lógico que quanto mais tem concorrência, ele fica mais apertado. Né, o que a gente tem que levar em conta, né, é que você tem, né, inclusive, né, como lojista e como presidente da associação, né, o que a gente tem que levar? Tem que levar que tem que ter o custo, né, você tem que partir de um determinado custo para você ter um determinado preço. Né, então esse custo, né, o custo que você tem administrativo entre todas as coisas que abrange mão de obra, energia, taxa, entrega, todos, né, os encargos sociais completo, imposto, né, você tem que ter alguma reserva, né, nós trabalhamos com uma reserva de publicidade e alguma reserva para também essas ações sociais, né, que é importante para você criar esse vínculo com a cidade, com a comunidade, né, eu tenho alguns parâmetros, né, que você tem que ter a sua organização interna, o seu clima, né, de como você se relaciona com os funcionários, como que você se relaciona com o seu cliente, como que você gere essa administração e como que você gere essa gestão sua em relação às pessoas que não são clientes, que são da comunidade, com igrejas, associações, tudo isso. Né? Isso eu acho que tem que ser reservado, nós temos, no nosso caso, né, meu filho mais velho hoje que cuida da parte da publicidade, cuida dessa parte também, então às vezes você está ultrapassando um pouco esse gasto, a gente diminui um pouco, tá? Um pouco menos a gente pode aumentar, mas eu acho que cria esse elo que faz parte de uma empresa que quer ser permanente, que quer continuar. Eu acho que esse elo com a sociedade, com as coisas que a gente pode ter em ações sociais, ela também é tão importante como qualquer outra parte da gestão da empresa. Agora, 8 horas e 24 minutos, você que nos ouve no AM em 1320, fica na sequência com o comentário de Miriam Leitão no jornal da CBN Primeira Edição. Já você continua nos acompanhando na internet em cbnfoz.com.br. Continuamos com esta conversa com o empresário Paulo Cusinelli aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia. Lembrando que logo mais, a partir das 9 horas no programa CBN Foz, também vamos disponibilizar como foi toda esta participação aqui na Rádio que Toca Notícia no AM. Portanto, continue agora com o jornal da CBN e o comentário de Miriam Leitão. 8h25, continuamos aqui na internet. E a empresa que o Paulo se refere quando fala a respeito é justamente a Panorama Materiais de Construção, que é uma das grandes empresas, se não a maior aqui em todo este extremo oeste do Paraná. Falando especificamente deste mercado, falamos aí a respeito de projetos sociais que as empresas devem também desenvolver. Mercado para essa área de materiais de construção está aquecido aqui no oeste do Paraná? Qual que é a avaliação que você faz a respeito? Olha, né, nós tivemos, nós estamos lá em Foz do Iguaçu há 30 anos, né, a Panorama tem 20, vai fazer 21 anos esse ano. Eu vi, assim, em determinadas épocas que teve um crescimento grande, né, na época aí, logo que eu cheguei aqui, em 86, mais ou menos, com o Plano Cruzado, que a gente começou a construir, teve um desenvolvimento né, razoável na época, depois houve algumas paradas assim. Eu considero que durante nesses 30 anos que eu estou em Foz, talvez esses últimos anos, agora 2, 3 anos, foi o ritmo maior de crescimento na área de construção. É, tanto essa, você pode ver hoje pelos lançamentos imobiliários, tanto na área de prédios, né, como no desenvolvimento, eu considero que o principal fato disso é o aumento do turismo, né? Tanto é que os maiores investimentos, os maiores clientes nossos durante esses últimos anos foram nos hotéis, né? Os hotéis novos, né? Ampliações muito grande, né? Assim, reformas e ampliações em todos os hotéis, pequenos, médios, grandes, todos mexeram, todos. Então isso foi muito importante. Agora mesmo, né, com a construção dos dois shoppings, né, um já em plena construção, outro já iniciando. Então eu vejo assim que nesses 30 anos o maior momento da área de construção civil foi nesse momento, né? Pode ver que Foz não tem muitos prédios assim, né? Não é uma cidade que foi direcionada para grandes construções de prédios, e eu acredito agora que entre as construções que estão existindo e as que estão para iniciar, né, Foz vai dar um salto muito grande, né? Eu acho que de toda a época, como eu disse, nesses 30 anos, o maior número de prédios altos, grandes, é nessa época agora. Eu né, posso falar pelo meu comércio, né, nós, enquanto o Brasil está crescendo em torno de 4,5% ao ano no ramo de material de construção, nós temos um crescimento médio nos últimos 3 anos de mais de 15% ao ano, o que é 3 vezes, no mínimo, acima da média nacional. Então, esse eu acho que é um reflexo muito bom da nossa região, né, motivada principalmente pelo turismo. Como você disse, construção de 2 novos shoppings aqui em Foz do Iguaçu, também Campos da Unila ali em construção, um anúncio do maior hotel da América Latina também aqui em Foz do Iguaçu, ou seja, são indicadores que mostram que, pelo menos pelos próximos anos, a tendência é de que este ramo continue aquecido? Olha, nós tivemos agora na comemoração dos 30 anos da Comac, né? Nós trouxemos o Cláudio Cons. O Cláudio Cons, ele é o presidente da Namaco, né? A Comac, elas são, né, 11 associações no Paraná, aí tem a FECOMAC, e a FECOMAC são estaduais, e a Namaco é federal. O Cláudio Cons, ele coordena todas as ACOMACs, né, nacionais, e ele tem, né, várias funções assim, né, dentro de conselhos, e ele faz parte do Conselho Econômico da presidente Dilma. E ele veio fazer uma palestra de perspectivas. Ele tem assegurado, por exemplo, que no caso do Minha Casa Minha Vida, tem 4 milhões de novas unidades já aprovadas até 2017. Entendeu? Então são mais de 1 milhão de casas por ano. Isso dá um impulso muito grande na economia, né? Eu vejo as perspectivas do ramo da construção, como o país, né, tem muita, muita obra de infraestrutura para ser feito, né? Só aqui de Foz, né, agora o início da segunda ponte, né, a duplicação da rodovia das Cataratas e várias outras obras de infraestrutura. Eu acredito que, como Foz, o Brasil todo precisa disso, e eu acho que no ramo da construção a tendência é que por alguns anos ainda permaneça aquecido como agora. Panorama Materiais de Construção, uma empresa já com mais de 2 décadas de história aqui em Foz do Iguaçu. Contribuições também para o centenário do nosso município? Eu esses dias, quando eu falei alguma coisa sobre 100 anos, né? E nós estamos aqui há 30, né, que é 30% do tempo da cidade, me sinto muito feliz por fazer parte, né? Hoje a Panorama tem 430, né, funcionários, né, e como a gente trabalha muito focado na valorização, no treinamento, incentivando as pessoas, né, a estudarem, a progredirem, né, então me sinto muito feliz por fazer parte dessa história, né, onde tem vários gerentes que entraram assim com como ajudantes, né? Eu tenho gerentes que eram ajudantes de pedreiro meu, né? Da construtora. Tenho outros que entraram com a perspectiva, era um ajudante, o sonho dele era ser motorista e hoje é gerente, né? Posso citar que a loja da República Argentina, o nosso gerente Flávio, né? Esses dias mesmo a gente estava conversando com ele, falou, quando eu entrei há 7 anos atrás, o meu sonho era ser motorista e hoje eu sou gerente de uma loja boa, né? Fazendo faculdade, fazendo, né? Estudando, né? Já um carro bom, com uma casa boa, sabe? Então isso tudo me faz, me deixa feliz na cidade, né? Onde você, com o trabalho das pessoas, com a orientação dentro daquilo que a gente sempre pede para fazer, né? Que as coisas têm que ter paciência, tem que ter trabalho, as coisas não vêm de graça, sempre, né? Na condução de uma vida boa, né? Respeitando as pessoas, procurando fazer o que é certo, o que é errado, é errado. Eu acho que isso me faz me sentir muito bem numa cidade que eu adotei, que eu adoro, Foz do Iguaçu, né? Tenho meus 3 filhos vivendo aqui, tenho certeza que vou viver os meus últimos dias aqui, porque aqui eu consegui, né, a realização profissional, familiar, né? Assim, tenho um relacionamento muito bom com toda a comunidade. Isso me deixa muito feliz e saber que a gente mora num lugar maravilhoso. Você tem investido também na questão dos loteamentos, construções aqui na cidade de Foz do Iguaçu, expandindo os negócios nessa área também? O nosso grupo agora no último ano, né, a gente compramos uma área, né, ali na República Argentina, é o primeiro loteamento do grupo, chama Jardim Nova Esperança, né, são 158 lotes, ali logo no término quando termina a República Argentina, pista dupla na Mário Filho, um pouquinho para frente, né, 60, 70 metros para frente, do lado direito, um loteamento muito bonito, um loteamento com lotes mínimos de 360 metros quadrados, ruas asfaltadas com 10 metros de largura, o que é de acordo com a nova legislação, recuos de 4 metros, e ficamos muito felizes, né, pelo também por ser o nosso primeiro empreendimento nessa área, pela certeza que a gente tem que vai ficar muito bom, né? E a alegria nossa de saber que um lançamento como esse, a gente vendeu todos os lotes em menos de 15 dias. Então isso também nos dá uma alegria por saber que a cidade tem potencial, que as pessoas acreditam, que as pessoas estão com um poder aquisitivo bom, né? O parcelamento também é muito bom, 48 vezes com preço fixo, né? Foi uma coisa que a gente criou para a gente poder girar, né? Ganhando menos, mas poder fazer mais e poder partir para outro. Então também eu fiquei feliz pelo projeto, né, pelo loteamento, né, e pelas pessoas, pela alegria das pessoas estar comprando uma coisa que você sabe que é boa, né. Esperamos realmente que esse otimismo, né, esse clima com relação a Foz do Iguaçu continue por muito e muito tempo. Nossa cidade passou por vários ciclos de crise e com certeza merece também ciclos de prosperidade e que isso se reflita em todos os setores, inclusive no seu, né. Ah, com certeza, né? Eu sou muito feliz por Deus ter me abençoado, né? Eu formei em engenharia civil, né? E assim, né? Todas as profissões são dignas, né? São tudo, né? Mas eu trabalho com uma coisa muito boa, né? Que, né? Você vende material de construção, né? Você vende residências, né? Minha consultora vende casas, né? Fizemos muitas agora, Minha Casa Minha Vida, nos últimos tempos. Então, o conforto das pessoas, você fazer uma boa venda, né? Como eu sempre prego, pô, nós sempre fazer uma venda para ela ser pelo resto da vida, para a filosofia do comércio, né, da nossa loja, é que o vendedor saiba, não adianta fazer uma venda que o cliente vai ficar insatisfeito, né, que talvez o vendedor ganhar uma comissão maior, ou a loja ganhar mais. Nós temos que vender aquele sonho da pessoa que ele vai fazer um banheiro ou uma churrasqueira e que vai ficar bonito e que ele gostou e que ele pagou um preço justo, né? Então, esse sim, aí eu agradeço a Deus por ter me dado essa profissão de trabalhar aonde você vai vender um sonho para a pessoa, para ela viver numa casa confortável, ela viver e ela viver melhor, né? A pessoa que vive, né, eu vejo assim a transformação que as pessoas têm quando ele tem uma casa, né? Eu vendi, né, mais ou menos umas 300 casas dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, e você vê a transformação de uma pessoa que ele mora num lugar confortável, o que ele passa a produzir mais, né? Se a pessoa tem uma vida digna, né? Com, né? Uma coisa é a renda, né? Mas a outra é o conforto dele estar, dele saber que ele tem uma casa, dele saber que ele está amparado, e aí a vida dele se torna melhor, ele passa a produzir mais, e é isso que a gente deseja para todos, né? Paulo Pucinelli Filho, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, mais uma vez obrigado à CBN, a oportunidade, e bom dia a todos os ouvintes, e parabéns pela rádio, né? Eu estou sempre, sou fã da rádio AM, gosto demais de notícia, então sempre quando eu estou no carro, estou ouvindo aí todos os comentaristas. Parabéns, Guilherme, parabéns a toda a diretoria da Rádio CBN por ter trazido sempre a informação nacional e a informação de Foz do Iguaçu sobre todos os assuntos. Bom dia.